artista. E o DJ Patrick. Já sabe quem é, né? MC Rick na voz, David Super na produção. Artista. E o DJ Patrese. E o DJ Patrese. E o DJ Patrese. Já sabe quem é, né? MC Rick na voz, David Super na produção. Super.